só dar boa gente pra gente, tá? Meu coração é teu lugar. Meu coração quer te abrigar. Eu te amo tanto, precisa de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Lá fora não existe amor sincero como meu amor. Eu sei, é o purinho de emoção. Eu sei, nós dois somos iguais nos nossos ideais. Paixão, terror e paz. É só você. Coração está no fogo pra te amar, queimando. É só você chegar, quero te abraçar e sente o meu calor. 40 graus de amor perfeito. Seu lugar, meu coração está no fogo pra te amar, queimando. Sente o meu calor, 40 graus de amor perfeito. Meu coração é o seu lugar. Essa aqui geral conhece. Não existem mais palavras que eu possa escrever pra falar de tanto amor. Por favor, e uma carta é muito pouco para revelar o retrato da tristeza e a cicatriz da saudade que você deixou no meu peito. Tatuagem de amor não tem jeito. Vai sair de mim essa dor. Oh, entendo o que eu vou te dizer. Nos pontos vem de volta pro meu coração. Exclamação, não posso viver. Não sou escritor, é só uma carta de amor de alguém que te quer de verdade. Não existem mais palavras. Sem você não tem sentido viver. Vivo sem rumo, sem chão. Não jogo o que vivemos fora. Em você toda hora, traz de volta o meu sorriso. Fica, não vê que estão fazendo intrigas pra separar as nossas vidas. Eu vou te provar, procure entender. Eu amo você. Fica, dói demais a despedida. Vamos achar uma saída pra não mais brigar, tentar resolver. Sem você não tem sentido viver. Fico sem como se chão. Não jogo que vivemos fora. Pense em você toda hora. Dá de volta o meu sorriso. Toda hora traz de volta o meu sorriso. coração. Faz um barulhão aí, pô.